Olá, caros ouvintes, boa tarde, bem-vindos a mais um Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Internet. Hoje é domingo, estamos a 26 de dezembro, um dia após o Natal. Passou a festa, passaram os motivos de alegria, aqueles extras que nos davam o Natal. Então hoje teria de ter um estilo mais melancólico para esta tarde de domingo. Fiquemos com Albidoni e Adagio. Vamos agora seguir com Passion dos Gypsy Kings, Impera dos Era e os Vangelis. Infelizmente não tenho comigo o título desta melodia, mas sem dúvida que é uma música, só lhe posso dizer que serviu como música de fundo para a informação sobre o estado do tempo do canal de televisão, do canal de televisão público. Já não sei se era o canal 1 ou se era a TV2, mas há muitos anos. Ora, pois muito bem, são estes os temas que vamos ouvir. Eu vou voltar daqui a pouco para as despedidas. Vamos à música. Thank you. Fechamos esta edição do Nota 7 com I Have a Dream, uma música dos ABBA, aqui tocada em flauta de pan. Espero que tenha a continuação de uma ótima tarde, aqui na companhia do Canal 2. Hoje só voltamos às 17 horas, porque como está explicitado na página, não vai haver nem sertanejo pop universitário, nem na Rota do Sol. Mas porque as coisas, porque a vida continua na Rádio Antena Web, sugiro que por lá continue e também visite, fique atento à nossa página a partir das 15h30, porque vamos ter lá a publicação da nova grelha de programas e, enfim, de todas as novidades que por lá vão surgir. Vai haver muita coisa nova aqui na Rádio Antena Web e no Canal 2. Não é verdade que o Canal 2 vai ter uma nova vida? Enfim, vai ficar a par de tudo. Vai poder ficar a par de tudo então na nossa página a partir de volta das 15h30. Vamos então ficar por aqui. I Have a Dream dos ABBA. Até ao próximo sábado e boa passagem de ano.